A espera acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou, acabou. Ela chegou. Ela chegou. Agora a concorrência te segura. Te segura, segura, segura, segura. Porque a DJ Maiara Barreto. DJ Maiara Barreto. Maiara Barreto. Maiara Barreto. Maiara Barreto. Maiara Barreto. A DJ mulher que conquistou o Pará. Com a sua performance exclusiva e sensacional. Alô, minha DJ Maiara. Bota essa galera pra estremecer. Joga tudo, vai! Joga todo mundo! Joga todo mundo! E mochila, vai começar, mochila! O meu parceiro Patori, o rei do cabaré, o meu parceiro Jé Filho, tá todo mundo junto e misturado. Eluz, virou caldeirão, mano. Isso é Benzô, isso é Mirangina, isso é Barreiro, minha GG. Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar. E joga todo mundo, joga lá pra cima, joga todo mundo, joga todo mundo. Bora começar. E grita, tchá, tchá, não para, sacode, e aí Jamaica, vai bebê, vai, joga tudo, vai, meu parceiro Luan das Trincas, bebê. Agora! E na batida, do batidão, toma batidão, toma caqueado, toma batidão, toma caqueado, caqueado, caqueado. Elúcio! E vai fazendo caqueado no gingado. E aí, Ramon? Qual é a parada, meu mano? Bora, Ramonzinho, a minha equipe canelada, Jefferson Potter. Ele também tá no circuito. Joga todo mundo, joga lá pra cima, joga todo mundo. Vai fazendo caqueado. Vai, pitbull, tá na hora, vai. Pega ela, pega ela. Joga tudo, joga tudo, vai. Pega, chuchu. Ai, meu Deus, que pau enorme. Mas empurra na tcheca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca na tcheca. Catucada na tcheca, catucada na tcheca. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Os meus humildes da pedreira estão sempre juntão, mano. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Quero saber o seguinte: quem tá solteiro, quem tá casado, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Remo, quem é do Paysandu. Joga todo mundo! E aí, Lorina? Qual a parada, Lorina? Qual a parada, Lorina? Bora, chama de pressão, meu mano! Joga tudo! Joga tudo! 3, 2, 1, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora agora, embora na moral. Você quis ir. Joga a mãozinha! Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal. Sal. Sal. Sal. Sal. Sal. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal. Sal. E dá-lhe sal. E dá-lhe sal. Sal. Sal. Fogo. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. É muito fogo no parquinho. Tá pegando fogo, Bruninho. Vai, bebê! O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá doidando, tá doidando, vai! China! E toma bastidão, bastidão, bastidão. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, tá. Vai de mansinho, G. E vai, olha pra mim. Estou precisando te falar. E outra pessoa não. Mas o que, meu amor? E agora? Agora vem dizer que estou mentindo, que te enganei. Ah, só quem sabe solta a voz. Aqui não saio, olha pra mim. Vê se me entende. A chuva não passa e anoiteceu. E aí, bebê? Josué, porra. Sou um cara maluco. Quebra a ostentação, mano. Ostentando tudo e mais um pouco. Meu parceiro Diego na pedreira. Lênia, sua primeiríssima dama. Meu parceiro Patrick Canelada também. Tamo junto, Patrick. Bora, Ramon. Do telão, gerente Dutra. Hoje o Carga Minha veio pra curtir o bagulho doido. Ele trouxe a madame hoje. A rainha dos sapatos de luxo, mano. Suelen Nidai, o nome da emoção. Beijo pra você, minha amiga. Tamo junto, tamo fechado. Joga pra cima, joga a mãozinha. Joga pra cima, joga a mãozinha. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. É teu momento de cantar bem alto. Em uma gama de medo de errar, tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Meu parceiro Rômulo de Marabá, chama, Dani de Melo, usa, meu chuchu, pra você. Mas meu bem, que Elias maluco. Grita, vai! Vou gritar, não vou dormir. Que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Let's go! Oh, e a DJ? Vai de mansinho, vai de mansinho. Vai no caqueado, vai no caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. E a Maiara tá tocando e ninguém fica parado. Bora, Pitbull, vai pegar as cachorras. Vem, Potter. Pitbull, vai. Pega. Pega. Pega essa cachorra. E pega. Pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. E puxa o carretel. Joga o anzol. Vira aqui pro Sem Miséria. Mas como é que é? Mostra como é que faz. Mas como é que faz? Vai, Potter! Joga, puxa. Joga! Puxa. Joga! Puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já tô no vem, mochila. Sal. Faz caras de mal. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha os caras doido, é muito caqueado. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão, toma, toma de ladrão. A Kelinha tá viciada, mano. De ladrão, toma, toma de ladrão. Tá viciada no benção. Todo final de semana, só vejo ela passando pro lado e pro outro. Caqueado. Fazendo caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. E vai fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Joga todo mundo, joga lá pra cima, joga todo mundo. O meiote do Chirulas por aí, né? Fogo, mano! Então, fogo. fogo no parque, então fogo no parque. É muito fogo no parque, é muito fogo, vai. Tá pegando fogo. Meus humildes, joga tudo, vai. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Ei, Camila. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vê Luana. Vê Luana. Vê Luana. Vê Luana. Toma de caralho. Toma de caralho. Toma de caralho. Na batida, na batida, na batida. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Tu ainda não se arrumou, mano. Pega, pega, pega, pega. Pega ela agora, Xande. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Caqueado, caqueado, caqueado. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Tu já pegou, tu já pegou, tu já pegou. Deixa ela gemer, deixa ela gemer, geme. Vai gemendo de mansinho que a Maiara tá tocando. Vai gemendo, vai gemendo. Gêmeo de mansinho. Vai minha DJ, vai minha DJ, vai minha DJ. As mulheres solteiras hoje no Bençoa, joga a mãozinha pra cima aí. Tá separada, tá sozinha, tá fim de treta hoje com o boy. Canta assim, bebê! Do jeitinho que o mochila gosta. E dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, vai! Do bastidão, do bastidão, do bastidão, vai! Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto. Vai, bebê! Não, vou fazer diferente, senão os caras vão falar que nós estamos copiando. Vai, vai, vai, vai. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Vai dançando, agora. Eu tô com saudade. solta a voz e diz: meu bebo é muita água, mano. Água, caralho. Vê, Luciana, fala assim, ó. Sal, sal, sal. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações distantes. Imagina aí, bebê. Imagina se ele soubesse. O que, Xuxu? Que sou eu que tô tirando seu. Vai, minha GG! Aquela mancada, mano. Ê, Luiz! Para, bebê! Novinha, mas é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Mas... vou estar calma nesse momento. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado. Tataragina. Dani, será que é hoje que vai... Eu posso no Miguel Neto. Fantástico, futebol pelada também, rapaziada, todo mundo junto e misturado, aqui no Benção, DJ. Senta devagar, o show não pode parar, não pode parar, joga! E agora? Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Vem na academia, eu mando, mando. Os cinco namorados, vai. Os cinco. Eu vou namorar. Vem, Rafaela. Diz. Deus humildes. Agora. Agora tu vai chorar, desgraçado. Até bandida chora, mano. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amamos tudo. Quem é Jamaica? Maiara. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Segurança ferro com as... Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Só quem sabe vai cantar bem alto agora. Assim. Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Tava tremendo, mano. Sal. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou qual o tamanho do nosso amor. Diz aí. Te amo tantão assim. Assim, gente. Na batida, na batida. E agora? Acabou, acabou, acabou. Você vacilou. Mas tô sabendo tudo que tu tá. Estou dividido. São amores, amores que matam. Mas deixa na batida, batida, isso. Na batida. Na batida! Sinto saudades do que a gente não viveu. É ao vivo no Benção, DJ. Eu só queria uma chance pra te provar. Vai, bebê! Eu vou te fazer feliz, e que seja só por uma noite, eu vou. E agora? Quem sabe? Por esse louco amor, não pago o preço que for. Mas se você quiser só prazer, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, minha DJ. Bota o bagulho. Tava no fluxo, a besteira novinha no grau. Sabe o que ela quer? Sal, sal, sal, sal, joga a mãozinha, joga todo mundo, bora dar de sal, bora dar de sal, bora dar de sal. 3, 2, 1, vai! Me dá um sorrisinho, vai! Isso, do bastidão, do bastidão, do bastidão. Agora vai, vai. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não é... O Dorian, sem... meu parceiro Rodriguinho, os meus humildes. Roda de L, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha. O mochila gosta é de coroa. Calma, moleque, bom, vou falar. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. O que ela quer, mano? Ela quer dar pra bandido. Tu diz? Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo. Gerente Dutra, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Só quem gosta de fazer a mão no escurinho. Joga a mãozinha pra cima aí. Me deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Me deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho. Escurinho. Escurinho. Escurinho. Escurinho. Do jeito que eu gosto. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo. Agora, bebê. Caralho, acende a luz. Me doida tudo. Me doida tudo. Putaria. Quando fala em putaria, é só putaria. Viu, mochila? Putaria. É só putaria. Quem é que vem na tua cabeça? É só putaria. É só putaria. Uma puta gostosa. É só putaria. Chamada quem? É só putaria. É só putaria. É só putaria. Jefferson Potter. É só Potter. É só putaria. Vai fazendo caquinha. É só putaria. Vai fazendo caquinha. É só putaria. É só putaria. É só putaria. Mas tu viu uma garotinha agora, né, mano? Tu ficou a fim de arriar nela, né? Olha a garotinha aí, despintada, manca. Pode crer, mano. Ela veio despintada hoje, baixinho. Joga tudo! Joga tudo! Vai no caquinha! Do bastidão, bastidão, bastidão, bastidão! Não posso esquecer, mano. O açaí do Cametá, minha DJ. Bora, DJ. Joga tudo lá pra cima agora. Paulinha magnífica. Tu que sabotou. Sempre. Vai, minha DJ. E agora, chuchu? Mochila nas costas. Ê, mochila! Podem ser pra trás. Ê, Gabi. Gabi perigosa. Equipe Whisky Shop Tech. Vai caçando. Só caçando, tchuca. É, DJ Big Show. E agora, gente? Duvidar em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Vai descer, descer, vai dançando, vai descer. Pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Vai sentando de mansinho, vai sentando, vai sentando, vai sentando. Esse benção é muita onda, mano. É rock sem fim. Ei, oh, ei, oh. Joga tudo, joga tudo. Vai. Essa parada, mano. Olha o mochila ali, ó. Batori. Uma de 30. Pra viver o seu amor me libera. Vai, meu bem. Pra viver o seu amor. Isso. Vai quebrando, quebra tudo. Bota de mansinho, bota de mansinho, bota de mansinho, bota de mansinho. Um, dois, três, vai. Joga todo mundo, joga todo mundo. Joga, joga. Assim, minha GG. Só pode vai começar, só pode vai começar. Agora! Vai, meu bem! Fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro, ela fica de quatro. De quatro, vai, boa! Que alucina, tô matando. É difícil. Suba, suba, suba. Agora, menino, põe o bonezinho pra trás aí. Isso. Pra fazer o caqueado de moleque doido agora. Vai, fogo, fogo. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. E agora vai! Na posição vai, vai, na posição vai, vai, na posição. Do jeitinho! Vai, vai. Do jeitinho! Acelera, meu filho! Acelera! Isso! Faz o sinal na motinha aí agora! E gasolina! Qual é a parada, meu mano? Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. E dá-lhe sal, vai! Só pode vai começar. Isso! Vai de mochinho! Mas tem que ser do clima. Do pique de moleque doido. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar. O caqueado não para. É muito fogo no parquinho. Vai, bebê. Vai. E agora, bebê? Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. E aí, bebê? Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma tua pisa. O xingado do Caquia. MT, esse é o DJ Paulinho. Desce, desce, vai descendo. Desce, desce, desce. Veja, filho. Se você fica cansada, você... Meu empresário. Fica uma vez. Kika. Fica de novo. Vai. Fica uma vez. Fica de novo. Vem jogando. Joguei, joguei. Joga tudo pra cima agora. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo, eu quero ver. Só quem pegou a fuga, mano. É fuga, na dona casa, do lado da puta. 3, 2, 1, vai beber. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Tu gosta, tu gosta, tu gosta. Só os caras doidos. Joga a mão e dá-lhe. Tu gosta do que, mano? Tu gosta do cabaré. Tu gosta do rock sem fim. Vai beber! É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. E brevemente vai ter Maiara Barreto pela primeira vez lá no Ponte da Dejala, mano. O bagulho vai explodir, meu padrão. Só chamar, vai! Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas. Aí, garçom, me dá sua dose, o seu melhor uísque, deixa elas à vontade pra fazer o striptease. Dani de Mello. Isso é muito saliente, viu? Muito saliente. Agora, G. Vendo ela dançar no paletinho. Cabaré. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Me empata, mano. Vai te fuder. Porque a saca maravilhosa tá rodando, fudido. É, desgraçado, caralho. Me deixa em paz, mano. Faz um dia que ela não sabe. Agora que terminou, ninguém te segura. Mas felicidade é ser livre, independência é liberdade. Ela só quer paz. E ela só quer paz. Assim, minha gente. Maiara, Maiara Barreto toca e a gata quer jogar. Joga tudo, vai! Maiara Barreto toca e a gata quer jogar. Beijo, Jamaica. Isso é um vício, Jamaica. Vai fazer pra casa, mano. Kalina, joga tudo do jeito que você sabe, meu amor. Potter, incorpora agora. Mostra como é que faz, Potter. Meu parceiro Ramonzinho, o Jefinho, o Patrick Canelada. Essa rapaziada todo final de semana comigo. Obrigado pela moral, obrigado pelo carinho de sempre. Passando o Filipinho ali atrás também. Beijo pra você, meu amor. Só quem tá solteira vai cantar na batida. E na batida. E na batida. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira. Chama que ela vem, chama que ela vem. Tu tá solteira, o teu ex tava muito nervosinho, né? Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não me quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Seu ex tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a... Joga! Seu ex. Ai, ai, ai, ai. Do caquinha lá. Bruninho, você vai dançar hoje, Bruninho. Ó, ó. Vai! Esquenta, amigo. Vou deixar a graça de tique, mais tarde sou eu. Não pode parar, DJ. Vai se tratar, garota, sai da minha porta. Rasgou minhas roupas, queimou 12 malas e eu tava de boa, cheia de... Olha, mano, e agora estou... Depois tu chora aí, viu? Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 malas Mais tarde tu liga pra ela, né, desgraçado? Do jeitinho que elas gostam, mochila. Mas que tal a gente fazer diferente, Kelizinha? Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei! Mozão quer me chamar de cachorro, logo tu, tu quer me arrasar. Ei! Mozão quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrasar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade. O Dani de Mello é o quê? Gerente Dudra, joga tudo lá pra cima, joga tudo! Joga tudo agora! Joga tudo agora! Férias de verão é rei querido 12. Joga aí hoje a todo. Fica Lucina! Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulcão. Joga vai o nosso rabo, ó. Rapaziada do Ponte da Dejama. Fechadão, nós. Chama, chama, Maiara. Bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, que minha bunda balança aí. O que acontece, velho? O que acontece no Barreiro? Me arrasta no mundo. Muito bem. Te levo pras ideias, pô. O que acontece, Vegas? Vai, Jefinho! Aí em Vegas, me arrasta no mundo. Já batida. E na batida. E na batida. Aí em Vegas, me arrasta no mundo. Assim, né, gente? Tu já tá aí rolando a tua língua, desgraçada. Fala direito, mano. Atende, mestre. Joga tudo na batida, joga tudo. Joga todo mundo. Joga na batida. Joga na batida. Joga na batida. Joga na batida. Eu tava bem contigo, mas tu... E o DJ já te avisou que essa explosão e te arrocha funk pra tocar nos paredão. Novinha, tu é safada. As meninas agora. Chão, só um cuzão. Joga o cabelão. Só um cuzão. Joga o cabelão. Devagarito vai embaixo, subindo e pina da bunda. Só um cuzão. E gira o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Eu canto rebolando, chama Maiara. O que, gente? Barreto. Isso. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela... E aí, Franci? E aí, Matheus? Vai descendo. Calma, amor. Vem pra todos, eu tô com tanto recado. E paixão, dá um tempo. Escuta que eu vou dizer. Posso até ficar com ela, mas é pensando em você. E Jamaica! Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando. Tem raiva, mano. Com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Novinha assento de um jeito diferente. Difícil. Quando ela senta diferente, é envolvente. Tô fumando um chá com a seda preta. O que é, GG? Assim, minha gente. Sussada massa no porte, XS Maxi no bolso. Elas querem ver nós de Glock. E que é, CX pelo bolso. Chama todo mundo agora. Pode chamar. Chama. E a no beco mais tarde pra tá na base do morro. Me vê sentar. Isso, vem, vem no talentinho, vem no talentinho, vem no talentinho. Vem sentando, vem fudendo, vem sentando, vem sentando, vem beber, vem beber, vem fudendo, vem. Não para não. Hoje tô de para, minha bomba tá um vídeo meu. Peguei na rua pra sacar pra aparecer. Hoje tô de para, minha bomba tá um vídeo. Acabou daqui. Vai ter festa lá no Beco na Barão. Ei, Fabrício. Esse é o nome da emoção. Essa rampa tem disposição. Vai subindo e vai descendo. Ela subiu. Sobe e desce, vai. Tá deitada na cama, de quatro pelada, olhando pra mim com cara de safada. No quarto escuro ela fez a posição, falou que gosta com carinho, com nós é sem perdão. O bonde te arrebenta, bandido sem coração. A cajada na tua xereca, bonde volta com pressão. Vou fazer a posição, pode vir me penetrar. Vou fazer a posição, pode vir me penetrar. E menina, de mansinho, velho. Isso. Ei, Gabi. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Vai, bebê. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Mulher, mulher. O golpe tá aí. Cai quem. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí. É, meus humildes. O golpe tá aí. Quem cai, cai quem quer. Cai quem, cai quem. Isso, bebê! Ela que senta pro chefe. Dá com mora lá na boca. Deu uma surra de xoxota. Quer sentar pra zona toda. E vai sentando, vai dançando no beijão. Isso. Senta, bebê. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tire e bota agora. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Tirei, botei, botei, tirei, tirei, botei, botei, tirei. Tirei, botei, botei, tirei. O movimento. Botei, tirei. Traz a nossa casa, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa. Mas tá tirando onda. Mulheres fiquem ricas. Tá tudo na minha conta. Então toma. É, quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria, mano? Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois repara. De verdade. Quem tem saudade da ex ou do ex aí? Sem mentir. Isso. Isso. Ah, é. É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô. E eu canto na moral. Ex é o ca... São três opções, hein? Misturando tudo no benção, minha GG. Senta, senta, kika e rebola. Três opções, hein? Na primeira opção você senta, senta, senta, senta, senta. Vai sentando. Segunda opção, kika, kika, kika, kika, kika. E a terceira, tu rebola. E a terceira, tu rebola. E a terceira, rebola pro cara doido, vai. O bolso esquerdo só tem peixe. E o direito tá cheio de onça. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem bandido. IR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós. É uma loucura, minha gente. 1100. Kawasaki tem bandido. IR tem também. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola. De segunda a sexta, esporro da escola. Sábado, sábado. solta a voz e diz: dance com tranca, dance de mochila. Eu sou a Maiara da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Vai dançando. Eu sou o Johnny. Não para não, meu amor. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o benção é o nosso lugar, bebê. Atenção, Casa Bete, agora, agora vai. Agora. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Tá possuída, tá? Parasita de olho em nós. Boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Vai de jeito. Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brota na favela é bacanal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá cheia. A tropa viu, tô na máxima, os cria, pensou besteira. Os amigos que é envolvido falou.